lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Lá vai o trem, lá vai o trem, levando sobre os trilhos o fruto do trabalho do homem da terra. Lá vai o trem. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, véu de noiva, marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Lá vai o trem. Lá vai o trem. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem, são anos de glória, fazendo história no Paraná. Lá vai o trem. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, véu de noiva, marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Beleza como esta você só encontra aqui. Beleza como esta você só encontra aqui. Beleza.